Não, mãe, eu não vou tomar a vacina, não. Eu não confio em vacina. Você acha que o governo ia dar vacina na boa, assim, pra você? Ah, eu não confio em tomar vacina, não. Agradeço, senhora. Obrigado por ter me falado. Mas eu não tomo vacina, não, mãe. Eu não confio em nada de vacina. Eu acho que vacina é um negócio que eles devem até colocar aí, sei lá, pra. Eu, não, eu não confio. Eu não confio. Pra mim, eu não confio. Renan, eu tô achando esquisito essa sua maneira de falar e de pensar. Que é isso? Onde você arrumou isso? Que ideia é essa? Não, tudo bem, só que. Ah, sei lá, sou desconfiado de vacina. Eu acho que. Eles põem alguma coisa nessa vacina aí pra deixar a gente, sei lá, doente. Confiram. Esse povo não quer o nosso bem, não, mãe. Tô preocupada com você, Renan. Não sei de onde você está tirando essas ideias esquisitas. Não sei se é as amizades que você tem. E eu estou preocupada com você. Você não está com a cabeça boa, não. A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tem uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, salve, confraria. Hoje nós estamos aí começando. Gente, os ouvintes vão ficar maluquinhos. Nós estamos começando várias séries aí, tá? Vocês vão ter que ter, assim, eu não sei se é maturidade o termo certo, mas vocês vão ter que ir separando na cabeça de vocês. Vocês não podem misturar as coisas. Zé Mobral é uma série. Roger da Cidadezinha é uma outra série que já acabou. Agora vai vir o Dr. Jerico aí, que é uma outra série com o advogado. Vocês têm que separar. E hoje nós vamos começar uma nova série aqui. Não sei quanto vai durar, mas já aviso pra vocês que depois dessa série já vou encaixar um outro negócio logo em seguida. E eu pretendo ter um grande projeto aí com esse cara que eu vou gravar hoje. Ele mora no Japão, tem várias histórias legais pra contar. E tem um podcast muito bom. Muito bom. Eu quero que vocês vão lá conhecer o programa do rapaz, porque eu atesto. É bom pra caralho. E hoje ele é boy. Mas eu atesto que na juventude ele era pobreta igual eu e vocês aí que estão escutando. Hoje eu tenho a honra de falar aí com o Wiltão lá do Todo Dia Podcast. Fala, Wiltão. Fala, Bernani. Tudo bem, pessoal do Sociedade Primitiva? É um prazer estar aqui. Você não tem problema de falar aqui. Seu nome, não, né? É? Não, tá ótimo. Você não tem... Pode falar o seu nome? Pode falar, tranquilo, tranquilo, sem problema. Ah, então tá bom. Quando você tem que se apresentar aí no Japão pros outros, você se apresenta como? Wilton, eles não devem conseguir falar. Wilton! Eles me chamam de Wiro aqui, que é um... Seria o Will em japonês, né? Que em japonês não sabe pronunciar o R, aí vira L, aí vira Wiro. Já comeu muita japonesinha aí, Wilton? Não posso, eu tô comprometido. Não dá, infelizmente não dá. Comprometido com brasileira? Descendente de japonês. Eita, Wilton, deixa eu falar uma coisa pra você. Você tá trazendo pro Brasil um conteúdo que eu me certifiquei de procurar. E esse conteúdo que você está trazendo, ele é inédito no Brasil e não tem ninguém que publicou. Então aqui no Sociedade Primitiva a gente vai estrear uma coisa muito legal. E é um conteúdo novo que seria até legal se os ouvintes colocassem em prática. Porque eu vou colocar também, eu falei pra você. Eu vou colocar em prática as coisas. A série se chama 30 dias para um homem melhor. Só que você, o Wilton, pegou e diminuiu pra 15, não é isso? Sim, pra dar uma ajudinha pro pessoal que reclama que tá não tem tempo, mas, que não tem dinheiro. Mas o que você tirou não vai fazer falta? Não, não vai fazer falta porque muitas dessas coisas são adaptadas pra cultura americana. Então, por exemplo, teste da Marinha Americana tem lá. E tem muita gente que não vai conseguir fazer esse teste, né? Então a gente dá uma enxugada e deixa mais simplificado pra todo mundo conseguir fazer. Mas o teste, mas a série, a sequência que nós vamos falar aqui, na sua opinião, lapida o cara e deixa ele mais preparado pro mundo real. Exatamente, exatamente. Wilton, vamos começar então essa série aí. Então, na verdade, o título vai ter que ser 15 dias para um homem melhor, certo? Sim, eu coloquei o título como Vire Homem em 15 dias. Ah, legal, vou colocar esse título então, vamos lá. Wilton, eu vou falando e a gente vai comentando cada coisa com calma aqui. Então vamos fazendo aqui. O primeiro aqui, primeiro dia, defina os seus valores. Escolher três coisas mais importantes. Então, vocês estão entendendo, ouvintes? Cada dia você vai fazer uma coisa, ouvinte. Você aí que tá ouvindo. Nós vamos falando aqui. Cada dia você faz uma coisa. Não adianta também você pegar assim, o ouvinte burrão e falar, não, então em um dia só vou fazer tudo. Não adianta, burro. Cada dia você faz uma coisa. Isso aí é uma coisa, inclusive, eu disse que é uma filosofia japonesa. Diz que aí no Japão tem um ditado que é assim, a luz que brilha. A luz que brilha duas vezes mais forte dura a metade do tempo. Diz que é uma isso aí eu vi até. Diz que é um ditado japonês. Não é, não? Deve ser. Diz que é um ditado japonês. Porque quer dizer o seguinte: isso aqui é muito real. Inclusive, isso serve pra mim. Não tô dizendo que eu sou o cara que sabe tudo, não. Isso serve pra mim, porque eu sou cheio disso. Ah, vamos fazer uma dieta? Vamos. Aí no primeiro dia você regaça, exercício e tal. Aí não adianta nada que você gastou toda a sua força. Gastou toda a energia num dia só. É mais negócio você todo dia, você seguir as coisas que o Wilton traduziu aqui pra gente. E cada dia você vai fazendo devagarzinho, não é, Wilton? Isso. Fala as suas experiências aí, não é melhor assim? Você faz devagarzinho e aí você pega uma tarefa e você foca nessa tarefa durante o dia. Tem coisas que você mata em 30 minutos, mas você colocar a sua mente, você colocar aquela cabeça, a sua cabeça concentrada naquilo durante o dia, aquilo vai trazer um resultado mais positivo pra você do que você sair matando tudo de uma vez, sabe? Fora que é uma coisa filosófica, né, Wilton? É pra você fazer assim, por exemplo, tem eu já vou dar um mini spoiler aqui. Tem um aqui que é entrar em contato com seu pai. Não é pra você entrar em contato, alô pai, e aí o jogo do galo? Não, é pra ser uma coisa filosófica, entendeu? Depois você refletir, puta, eu lembro do dia que meu pai me ensinou a andar de bicicleta e tal, não é assim, Wilton? É exatamente. Você vai conjecturar acerca de um assunto e aí você vai colocar aquilo pra fora de você, vai colocar pra fora do seu coração, assim, por dizer. Bom, então o primeiro aqui, defina os seus valores. Dia 1, escolha três coisas mais importantes para você. Exemplo, família, dinheiro, trabalho. A partir daí, nada do que fizer na vida poderá interferir nesses valores. Divague sobre aí, o Wilton. Então, posso fazer uma breve introdução então dessa lista? Por favor. Eu fiz a lista completa dos 30 dias, da versão americana, numa fase que eu não tava muito legal, tava com problema com a esposa, problema no trabalho. E aí primeiro você vai no fundo do poço, né? Aí lá debaixo do fundo do poço você fica imaginando, o que eu vou fazer pra subir de volta? Aí pesquisando na internet, vendo, sei lá, como melhorar a minha vida, essas coisas, aí eu encontrei essa lista dos 30 dias de como ser um homem melhor e eu tentei fazer. Aí, fazendo a lista, realmente, quando chega no último dia, você percebe que muita coisa melhorou, muita coisa mudou, a sua forma de pensar muda, a sua forma de agir muda. Então é uma coisa que influencia bastante e ajuda bastante. E esse primeiro dia, essa tarefa do primeiro dia, acho que é uma das tarefas mais importantes, porque é a definição de valores, né? Todo mundo meio que tem os seus valores, mas são valores passados pelos pais, passados pelas pessoas com quem você conviveu. Agora ninguém nunca para 5 minutos do dia pra sentar e escrever, ó, meu valor é X, meu valor é Y e eu vou seguir minha vida através desses valores, né? Então eu fiz essa lista e no primeiro dia foi essa atividade do definir os valores. E o que é isso? Você vai escolher três coisas que vão guiar a sua vida, vão ser guias para a sua vida. Ou seja, qualquer decisão que você for tomar, esses valores não podem ser quebrados, não podem ser interferidos. Então, tenho aí o exemplo da família. Então, sei lá, escolhi como valor a família. Uma das coisas mais importantes para mim, a partir de hoje, vai ser a família. Então, qualquer decisão que você for tomar não pode afetar sua família, não pode ser algo que vai destruir a sua família, não pode ser algo que vai complicar a sua família, então você vai tentar seguir esse valor. Então, sei lá, por exemplo, você tá numa balada e alguém vem e oferece um êxtase pra você, Aí você vai, toma um êxtase e fica doidão, e chega em casa e faz um monte de loucura em casa, faz xixi na cama da sua mãe, sei lá. Isso é uma coisa que vai interferir na sua família. Então, você tendo esse valor pré-definido, talvez é uma decisão que você não tomaria de você, sei lá. Mas tem o pior de tudo, Will, que vai ter ouvinte que vai achar que você tá falando baboseira, isso que eu vou ficar puto. Porque vai ter ouvinte que vai falar assim, ah, mas isso que o Will tá falando é uma bosta, o Will tá cagando aí. Não tá, Will, porque é o seguinte. Aí, beleza, você pega e faz as prioridades. Primeira coisa, vamos começar do seguinte. O Will falou assim, que todo mundo tem os seus valores. Eu acho que não, Will. Eu acho que as pessoas... normais, os normes, como são chamados na internet, o gado e tal, as pessoas estão só vivendo. Só vivendo. E não tô dizendo que seja ruim ou que seja errado, porque realmente, você só vai vivendo. É trabalho, é casa, faculdade, ou então é cuidar do filho, e você vai só vivendo, e você vai perdendo essa humanidade e tal. Quando você define os valores, eu diria até o seguinte, que você começa a ter um sentido para a vida. Isso. Por exemplo, se você define que o valor... é a família, vamos supor que uma pessoa tem uma família boa, hein? Tem uma mãe boa, um pai bom. Aí você pega e fala assim, os valores meus vai ser a minha família. Você não vai aceitar, por exemplo, uma proposta financeira pra você ganhar muito dinheiro, mas ter que sair de perto da sua família. Aí eu sei que vai ter ouvinte puto, mas o dinheiro vale mais que tudo. Não, vale pra você que tá escutando, às vezes pro cara que tem uma mãe e um pai, vale mais curtir a mãe e o pai enquanto estão vivos do que o dinheiro, porque o dinheiro você consegue mais. Agora, a família você não consegue mais. Você viver com seu pai, com sua mãe, viveu. Depois que eles partirem, acabou, filho. Não tem dinheiro que compra isso, né? Então, esses valores são muito importantes. Então, eu acho que você começou feliz, porque você tem que definir os valores. E eu, Wilton, quando eu li esse negócio aqui seu, eu tô com dificuldade aqui de descobrir os meus valores. Eu vou ter que refletir pra definir quais são os meus valores. Exatamente. Você tem que tirar um dia e parar e refletir o que é importante pra mim, né? Se é família, se é dinheiro, se é trabalho, se são os meus hobbies, se é política, se é mulher, você define seus valores e você escreve lá no papel e anota, e sempre que você tiver alguma dúvida de alguma coisa que você precisa fazer na vida, você vai lá e consulta seus valores. O foco é esse aqui. Pra ver se vai afetar. Sim. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você pode dizer quais são os seus? Sim, eu escolhi família. Família é um valor importante. Acima de tudo. Sim, aí o cara vai falar, você escolheu família, mas você tá morando no Japão, na puta que pariu, longe da sua família. Só que aí o que acontece? O fato de eu estar morando no Japão e estar trabalhando aqui, eu tenho muito mais condições de enviar dinheiro pra minha família do que se eu estivesse aí no Brasil agora, com a crise ferrada que tá aí, né? Então, mas sua família no Brasil era pobrona, ou eu? Não é família, é família de classe média, né? Não é uma família rica. Mas você era boizão? Não era boizão, não. Era simples, família simples, sabe? E estando aqui, eu tenho condições de ajudar eles. Eu posso mandar um dinheiro pra eles, aí ajuda pra minha mãe fazer as compras, reformar a casa, essas coisas. Então eu estando aqui longe deles é muito mais útil do que eu estando lá perto deles, entende? Entendo. Você falou que o primeiro é família, e depois? Sim, depois veio minha carreira profissional. Então também isso já meio que explica o fato de eu ter vindo pra cá também. Porque tá deslanchando. Sim, tá deslanchando legal. As experiências que eu tô tendo aqui, sem comparação. De 4 anos de Japão, não tem nem comparação com as experiências que eu tive no Brasil, né? Então eu tô focando bastante na minha carreira profissional, porque aqui eu tenho a oportunidade de fazer o que eu gosto e fazer num ambiente que o pessoal realmente é bem preparado, o pessoal é bem estudado, o pessoal realmente manja dos negócios, sabe? Não que o pessoal no Brasil não manje, mas aqui é a terra dos games e a terra dos animes, então o pessoal entende bem do negócio, né? Então eu tô aprendendo com o pessoal, os mestres, de fato, assim. Ô, Wilton, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Mas tem que ser rapidinho, porque tem muito assunto pra falar. Tem que ser rapidinho aqui. É verdade aí que essa história do... Inclusive a gente podia até no futuro gravar um programa sobre isso aí. A história dos homens herbívoros aí, diz que pra comer uma mulher no Japão é uma... Diz que é uma quest, assim, inacreditável, que é mais fácil comer as que vão de fora pra ir do que comer as japonesas. Que diz que comer uma japonesa é um negócio, assim, muito difícil, é verdade? É verdade. No Brasil é a regra dos 3 encontros, né? No primeiro você conhece a menina, no segundo você dá um beijo, no terceiro você vai no motel. Aqui é 3 meses pra você conseguir pegar na mão da japonesa. Pelo que o pessoal do trabalho fala, né? É assim mesmo? É bem mais complicado, é assim mesmo. Eita, nós. Bom, então vamos pro segundo dia aqui. Então, primeiro dia, você definiu os seus valores. O segundo eu achei bem legal, Will. Você acertou em cheio. Escolha um mentor. Então, ouvinte, você aí, ouvinte, vai escolher um mentor. Escolha alguém para se espelhar. Pode ser alguém próximo, mais sábio, exemplo, professor, amigo, parente, ou alguém famoso que tenha escrito, falado sobre filosofias de vida. Puta que pariu, Wilton. Eu faço isso aqui inconscientemente, eu não sabia desse negócio seu. Eu faço aqui inconscientemente desde adolescente, um pouco por causa que o meu pai, infelizmente, eu já falei isso aqui no programa, infelizmente, hoje em dia a minha relação com ele tá bem melhor, apesar dele ter tomado minha herança, mas ele e a minha relação tá com ele tá melhor. E mas infelizmente, meu pai não me ensinou a ser homem, infelizmente, não posso mentir. Eu amo ele, tudo, mas meu pai não me ensinou a ser homem, então eu tive que aprender a ser homem na rua, apanhando. Então eu tinha, desde adolescente, eu tive que pegar referências pra mim de homem. Então eu, por exemplo, me espelhei muito. Pode ser que tenha algum ouvinte maldoso, diga assim: ah, o Hernani imita o Jorge Cajuru. Não, é porque eu não faço de propósito. É que eu me espelhei no Jorge Cajuru, com aquele jeito dele, de ele fazer uma denúncia. Por exemplo, se eu fosse fazer uma denúncia no Wilton, eu ia fazer igualzinho o Cajuru. Eu ia falar assim: Wilton, lá do Todo Dia Podcast, ele é imoral. Ele não tem moral. Ele é vergonhoso. Então eu fazia igual o Jorge Cajuru, entendeu? Então eu busco referências assim. Eu acho muito legal, Wilton. Como que foi essa experiência pra você? Em quem que você se espelhou? Foi pessoal? Como é que foi? A referência de homem foda que eu sempre tive a vida inteira foi do Bruce Lee. E meu pai também é um bom homem. Meu pai é um cara humilde pra caramba. E isso eu puxei muito dele. Mas meu pai já não tem tanto esse de filosofia de vida, porque ele é um senhor bem simples. Ele nasceu no interior de Minas Gerais, então ele é um homem bem simples, faz os negócios tranquilos dele e é isso. E a referência que eu recebi foi ele mesmo que passou, porque ele treinou artes marciais durante um tempo. Foi do Bruce Lee, porque ele comprava vários livros do Bruce Lee, ficava horas assistindo filmes do Bruce Lee. E aí eu sentava e assistia com ele esses filmes e via lá aquele cara foda que dava porrada em todo mundo. E acabou sendo uma referência de homem pra mim. E mais tarde, um pouco mais velho, eu descobri que o Bruce Lee tinha lançado um livro chamado The Tao of Jeet Kune Do, que ele explica a arte marcial que ele mesmo criou. E aí eu li esse livro, e você compra achando que é um livro de artes marciais, mas tem muito de filosofia de vida, e é muita coisa legal que dá pra tirar e aplicar pra sua vida. E aí, cara, eu falei, o Bruce Lee tem que ser o meu mentor, porque as coisas que ele fala aqui nesse livro, eu me identifico bastante. Então eu escolhi o Bruce Lee como meu mentor, e eu sempre vejo entrevistas, vejo matérias em relação, quando sai matéria em relação a ele, e eu tenho esse livro como uma espécie de segunda bíblia pra minha vida. Outro que eu achei bem foda, agora indo pro lado pessoal, tive vários mentores na vida, e eu tenho muita gratidão por cada coisa que eu aprendi com eles, viu? Tive bastante mentores na minha vida, isso Deus me abençoou bastante, porque eu tive bastante gente pra me ensinar. Eu tenho um tio que era muito malandro, depois acabou se tornando um grande estelionatário. O erro do... Diz que o erro do malandro é achar que todo mundo é otário, né, meu? E ele achou dele. Então ele... Mas ele tinha uma vivência de vida inacreditável. E ele, quando ele ia pra Minas... Nossa, aí eu ficava admirado. Ele me ensinou muita coisa importante. Como que... Oito, se a gente... É aquela história. Tem um filósofo aí brasileiro que eu gosto muito. O povo aí, os ouvintes vão ficar bravos, mas eu gosto do homem. É o Eduardo Marinho. O Eduardo Marinho, ele tem um filme, inclusive, que chama-se Observar e Absorver. Ele diz assim, que se você tem que ficar só quieto e olhar. Não tem que ficar dando palpite. Que nem esse povo aí hoje em dia é maluco com política. Tudo quer falar, tudo quer dar palpite. E o Eduardo Marinho, ele já é de uma ideologia do seguinte. Não, cara, cala a boca. Fica só quietinho, só escuta e aprende. Só absorve, fica quietinho. Você não tem que dar palpite, você não tem que falar o que você pensa das coisas. Só fica quieto e absorve. Então, se você absorver o que as pessoas ao seu redor têm, as pessoas sábias, lógico, mas você aprende muita coisa, né, Wilton? Verdade, verdade. Sempre, pelo menos uma coisinha tem como você puxar de alguém. Você teve algum grande mentor pessoal também? Você lembra de alguns? Acho que como eu meio que eu falei antes, a questão da humildade eu puxei muito do meu pai. Então eu sou um cara bem mais tranquilo, bem mais na minha. Eu acho que eu espelhei isso muito do meu pai, de ver ele no dia a dia, ver como ele lida com as pessoas que iam lá em casa, ou quando a gente ia visitar alguém. Eu sou bem parecido com meu pai, assim, eu acho. Algum professor te marcou? Não marcou no sentido de abusar de você, pelo amor de Deus, marcou de ensinar? Cara, eu tive um professor de história que me marcou bastante, só que ele era esquerdista pra chuchu e mandava a gente votar no PT no meio da aula, Mas a inteligência dele, o raciocínio que ele tinha com as coisas, eu admirava pra caramba. E sempre que terminava a aula dele, eu pegava e fazia umas anotações do jeito que ele falava, do jeito que ele pensava, do jeito que ele se expressava, sabe? Eu sempre achei muito legal a forma como ele se expressava. E mesmo ele sendo esquerdista, a mente do cara funcionava numa velocidade tão incrível que eu falei, puta, esse cara é foda, né? Esse cara é incrível. E acho que esse foi um dos melhores professores que eu tive. Tanto que eu até queria ter estudado história, mas acabei não estudando. Mas eu ia estudar por causa desse professor, né? Mas em cima de esquerda e direita, isso aí eu tô fora, viu? Lógico, num espectro político, eu me encaixo à direita, é óbvio. Mas, assim, eu tô me esforçando do fundo do coração. Vai ter ouvinte agora que vai ficar bravo, vai mandar tomar no cu. Eu tô me esforçando do fundo da alma pra sair disso aí. Eu recomendo que os ouvintes saiam também. Porque eu não vou deixar de ouvir música porque o cara é de esquerda. Não vou, cara. Não vou. Ah, não. Isso é verdade. Isso é verdade. Não vou deixar de aprender com um professor porque o cara é de esquerda. Agora, é lógico, o cara vem falar pra mim assim, ah, se você votar no Bolsonaro, você é um filho da puta. Eu vou falar, não. Aí você tá sacaneando. Mas assim, enquanto o cara não tocar na minha ferida, eu não vou entrar nessa aí, cara. Isso aí é coisa que você acaba perdendo grandes experiências na vida, Wilton. Verdade, verdade. Eu sou fã do U2, que é uma banda esquerda. Nossa! Os caras são... são, cara. Caralho. Inclusive, ano passado eu fui no Brasil só pra ir no show deles. E são esquerdistas pra chuchu, mas eu adoro, cara. Adoro as músicas dele, aprendi a tocar com as músicas deles e a vida segue, né? Wilton, eu queria que você fizesse um comentário, mas tem que ser rápido, porque tem muita coisa. Eu conheci dois caras que moraram no Japão e voltaram, sabe? Um não gostou porra nenhuma daí. O outro gostava, mas preferiu viver aqui mesmo passando... Mesmo, ele tá raspando o cu com a unha, coitado. Mas mesmo assim, ele prefere ficar aqui no Brasil. E em certa ocasião, eu fiquei puto com o cara e falei o seguinte... Cara, você teve a oportunidade de ficar num país de primeiro mundo, cara. Por que que você tá aqui? Ele falou assim, não. Eu tô fazendo engenharia aqui no Brasil. O Brasil só é ruim pra quem tá na merda. Pra quem tá bem, o Brasil é um puta de um país, é melhor que os outros, né? Aqui é um puta país massa, só que é só ruim pra quem tá na merda. Quem não tá na merda, tá numa boa pra caralho. Você podia fazer um comentário sobre isso? Você acha que é mentira? Você acha que é verdade? O que que você acha disso? Em relação ao Brasil? É, tipo assim, vamos supor, se você, o Wilton, ganhasse 15 pau aqui, você ficava aqui? Ah, não, cara. O que me pega e o que me puxa pro Japão é segurança. A questão de segurança é importante pra caramba pra mim. Poder sair na rua e saber que eu vou voltar, sabe? E isso é quase zero, ainda mais que eu morava em São Paulo. São Paulo é uma encrenca pesada. O que me puxa é segurança. Se o Brasil fosse um país mais seguro e eu ganhando 15 mil pau, aí daria pra viver aí. Mas como não é o que acontece, fica meio difícil pra mim. Muito bem. Próximo. Então esse foi o dia 2. Então no dia 1 você definiu as metas, ouvinte. No dia 2 você escolheu um mentor. Tá bom. Dia 3, Wilton. Ah, Wilton, essa aqui você pegou. Essa aqui você jogou baixo comigo, hein? Essa aqui você acha que você escolheu na sacanagem comigo, hein? Que é a coisa que eu mais falo nessa porra desse programa aqui. Inclusive, eu sou católico, mas eu sigo uma ideologia, não é religião. Vai ter ouvinte aí, filha da puta, mau caráter, que vai dizer, ah, o Hernani tá incitando culto. Não é culto. Não, tem gente que segue lá como religião, mas é uma ideologia de vida chamada. Japonesa, inclusive. Olha, tá tudo Japão hoje. É uma ideologia. É Seisho no Ye, que fala da gratidão, Wilton. Gratidão, tem que ter gratidão, cara. Verdade. Então aqui, terceiro dia, seja grato. Ouvinte, não, isso aqui não é falso moralismo. Eu vou contar uma história depois sobre gratidão. Vocês vão ver que... Ô, gente, sem gratidão... Primeiro, eu pego lá o Milton Neves, que é o outro mentor da minha vida. Milton Neves, que é um gênio. O povo assiste Milton Neves na televisão, não sabe o que ele faz no rádio. Ele é um gênio, você nem tem ideia. Gênio mesmo. Então ele é o seguinte... ele fala o seguinte... A gratidão é a base de todas as... Não. A gratidão é a principal das virtudes, base para todas as demais. Por quê? Porque você não tem como ter amor se você não tem gratidão. Porque o amor sem gratidão, ele vira egoísmo. Você só quer ser amado e não quer amar. Sem gratidão, você não tem amizade. Porque amizade nada mais é do que uma troca de gratidão. Então, a gratidão é a base de todas as virtudes. Não tem como ter virtude sem gratidão. Então, a gratidão, gente, é a base... Vai ter ouvinte aí, eu sei, niilista, não sei o quê. Olha, se você não quiser acreditar no que eu tô falando, achar que eu tô falando uma baboseira, é um direito seu. Mas, gente, sem gratidão, eu acho até, Wilton, eu queria que você fizesse um comentário. Eu acho que nem tem como ser feliz se você não for grato. Eu acho que não. O que você acha, Wilton? Ou tem como ser feliz? Não tem como ser feliz, e até mesmo porque é muito difícil a gente crescer sozinho, né? Muito difícil a gente conseguir alcançar as coisas sozinho. Sempre a gente precisa de uma mão de alguém, e você demonstrar gratidão com essa pessoa que estende a mão pra você, eu acho muito importante, né? Inclusive, o povo gosta quando vence na vida, isso eu acho uma canalice sem dar mãe. O cara vence na vida, Wilton, aí bate no peito. É, cresci, venci sem ajuda de ninguém, vai todo mundo tomar no cu. Ninguém. Não existe isso. Ninguém venceu na vida sem... Eu só acredito que um cara venceu na vida sem ninguém. Eu só acredito. Se esse cara nasceu na rua... E, mesmo assim, ué, quando ele era bebê, alguém cuidou dele. Mas tá bom, o cara cresceu na rua. Aí o cara sozinho começou a vender as coisas na rua e venceu. Só esse cara, tudo bem. Mesmo assim, alguma ajuda ele teve. Ninguém vence na vida sem ajuda de ninguém. Foi uma mãe, a sua mãe... Que acordava você cedo e fazia um café e punha você pra ir pra escola. É, foi um chefe bondoso que você teve, que teve misericórdia quando você tava mal, ou então que teve paciência de te ensinar um trabalho. Foi um amigo que teve sensibilidade, que te apoiou na vida. Foi uma mulher, por mais que a mulher tenha largado de você, mas no tempo que ela teve com você, que te respeitou, que teve carinho por você. Ninguém vence na vida sozinho, Wilton. Isso é uma coisa que me tira do sério. Parece que a gente tem uma cultura que todo mundo gosta de, quando vence, bater no peito e falar: não, vai todo mundo tomar no cu, eu venci na vida sozinho. Isso não é verdade, Wilton. Muito errado. Pega qualquer cara aí, pega, sei lá, um Steve Jobs da vida. Tá bom, o cara era um gênio, mas ele não teria feito nada se não fossem os engenheiros que trabalharam pra ele, né? Então não tem como. Inclusive, ele tinha um parceiro, o Steve Wozniak. Isso, é. Sem o parceiro dele, tava fudido. Inclusive o finado aí, Steve Jobs, não gostava de banho também, né? Não. Eita, nós. Ele só tomava suco de maçã e era o suficiente pra deixar o corpo dele limpo, de falar. É, amigão, mas suco de maçã não limpa a bunda, não, amigão. Se não tomar um banhinho... Seja grato. Tirar o dia para demonstrar gratitude para com as outras pessoas. Agradecer ou retribuir ajudas recebidas no passado. Gratidão pode abrir muitas portas. E aí faltou só um negocinho aqui. Isso aí diz que eu aprendi recentemente. Diz que você ter gratidão é manter as portas abertas. Porque se a porta abriu pra você no passado, você tem gratidão. Uma senhorinha ajudou você na vida, você volta lá pra visitar ela, não abandona ela. Porque aí isso é manter as portas abertas. Porque o dia de amanhã a gente nunca sabe, né? A gente cospe pra cima, volta verdade. Na cara, viu? Verdade. Você poderia contar um pouco sobre a sua experiência com gratidão, Wilton? Vamos por assim... Teve gente que te ajudou na vida, que você teve gratidão? Como é que foi? Teve muita gente que me ajudou na vida. Inclusive, da primeira vez que eu vim pro Japão, que eu fiz intercâmbio em 2011, eu fiquei juntando dinheiro por um ano para poder fazer essa viagem, né, para conhecer o Japão. E teve um pessoal que me ajudou emprestando dinheiro e sabe, também me incentivando a correr atrás desse sonho, correr atrás desse objetivo. Então, quando eu voltei do Japão, eu fiz esse intercâmbio, a primeira coisa que eu fiz foi levar um presente para cada uma dessas pessoas que me ajudaram a realizar essa viagem, né? Então, eu trouxe do Japão uma lembrancinha para cada uma dessas pessoas e falar: ó, muito obrigado por ter me ajudado, por ter me incentivado, se não fosse você, talvez eu não teria conseguido, né? Então, essa foi uma das experiências de gratidão que eu tive. Olha aí que bonito, hein? Bacana, hein? E isso aí é manter as portas abertas, porque você nunca sabe o dia de amanhã. Sim. Se você precisar, vão te ajudar de novo. Verdade. E experiências de ingratidão? Você já sofreu muita ingratidão na vida, Wilton? Já sofri, se eu falar vai dar merda. Não pode falar, né? É, patroa. Eita, nossa. Mas isso fica pra um história de ingratidão, aí eu conto essa experiência. Tá bom, então. Inclusive vai sair, eu quero avisar aí os ouvintes, vai sair histórias de ingratidão. Eu não sei nem qual o número que tá, mas vai sair aí, porque eu tenho que contar uma história aí. Aquela história lá do Vingança que eu falei pra vocês, que eu tô passando um perrengue aí. Vocês vão ver só a cagada, como é que tá ficando boa aqui. A história aqui só tá melhorando. A história aqui... Olha, tô pedindo muita oração aí. O André Nogueira, aquele espírito lá, tá orando muito aqui. Ele falou que vai... Não, eu tenho fé. Deus vai dar um jeito aqui. Porque olha, a coisa que tá caminhando pra um rumo muito ruim. Tá caminhando pra um negócio aqui que... Inclusive, se eu sumir, vocês já sabem aí, eu não tenho parente aqui. Peguem essa porra dessa gravação aqui e mandem pra minha mãe. Falam, ó, eu não tenho nenhuma tendência suicida, nada, hein? Se acontecer cagada aí, já sabe quem que armou aí pra mim. Estão armando aqui pra mim. Eu estou vivendo aí um dia a dia de faroeste aqui. Tá um negócio assim, insano aqui. Mas eu vou gravar essa história de ingratidão. E eu vou contar. Eu não ia contar essa história, não. Eu não ia contar. Porque eu queria paz. Agora eu não quero mais paz. Agora eu quero guerra. Reconecte com um velho amigo. Entrar em contato ou sair com um amigo conhecido que não conversa há muito tempo. Relembrar histórias, compartilhar novidades, traçar planos para o futuro. Amizade é um fator importante na vida de um homem. Faz seu comentário, Tom. Sim, sempre tem aquele colega do seu, sei lá, da escola ou que fez faculdade com você, que de repente cada um teve um interesse diferente, vocês separaram caminhos e vocês nunca mais se falaram, né? Sempre tem esse cara que acabou ficando no passado, mas que no passado ele foi um grande amigo seu e agora você só perdeu a conexão com ele, né? Então nesse dia é um dia pra você tentar entrar em contato com ele, mandar uma mensagem, ligar pra ele ou procurar alguém que conheça ele pra pegar notícias dele e só relembrar histórias, né? Porque querendo ou não, essa pessoa fez parte da sua vida e querendo ou não, essa pessoa influenciou na sua vida. Então reconectar-se com um amigo é algo muito importante. Também. Olha o que você falou aí, eu tinha te falado antes. Sem gratidão você não tem nada, tá vendo? O cara passou na sua vida, mesmo que ele não tenha te ajudado em nada, mas você tem gratidão. Isso que eu acho bonito, você tem gratidão. Pô, o cara passou na minha vida, cara. O cara passou na minha vida e não me fudeu. Então eu já tenho gratidão por ele. Isso que eu acho legal. Ainda sobre amizades, eu queria fazer dois comentários. Comentário número um. Eu não sei como é que tá aí no Japão. Cara, aqui no Brasil, mas tá difícil você... encontrar amigo, cara. Os caras... muito assim... Cada um na sua. E outra coisa, tá uma cultura assim de... eu vou fazer um programa mais pra frente falando disso aí. É aquela amizade instantânea. O cara quer conhecer você agora, ele vira seu melhor amigo hoje e amanhã ele some, você nunca mais vê o cara, assim. É umas coisas difíceis de entender. Eu acho que tem a ver com esse negócio aí que fala que agora os tempos modernos são tempos de amizades líquidas, né? Que o pessoal fala, não é assim? Sim, verdade, verdade. Pessoal, o cara chega, se aproxima de você, ele... puxa, suga tudo que ele pode de você e depois vai embora. E some. Mas é importante encontrar os amigos das antigas, sim. E eu, em particular, tenho problemas muito sérios pra encontrar pessoas da antiga. Não tão antiga... Não, os mais recentes eu consigo encontrar numa boa, mas os muito da antiga eu evito. Não vou mentir pra você, porque me lembra, me traz muita coisa ruim. Meu ensino médio foi horrível... E aí me lembra aquela época, Deus me livre, eu não gosto de encontrar, não. Quando você vem pro Brasil, você encontra os amigos das antigas? Encontro. O pessoal que trabalhou comigo antes de vir pro Japão, principalmente, né? O pessoal que acompanhou minha carreira, eu dei um jeito de encontrar com todo mundo. E é legal, né? É legal você compartilhar essas histórias. E eles têm curiosidade também de saber como é que é viver no Japão, como que é a vida no Japão. E aí você compartilha, conversa, mata a saudade e você volta com aquele... coração acalentado pro país que você tá morando. Muito bem. Então, já foi aqui 4 dias, né? Olha aqui, 4 dias. Então, só pra recapitular aí pro ouvinte, que os ouvintes de Sociedade Primitiva são muito burrão. Vamos lá. Primeiro dia, você definiu os valores. Segundo dia, você escolheu um mentor. Terceiro dia, você refletiu sobre a gratidão. Quarto dia, você encontrou um amigo. No quinto dia, o que você vai fazer, ouvinte? Isso aqui é legal pra caramba. Você vai levar uma mulher pra sair. Então, sair para um encontro com amiga, pretendente, parceira, dia para exercitar o lado sentimental. Olha que legal. Fala sobre isso, Wilton. Aí sim, vai ter muito ouvinte seu que vai falar, levar a mulher para sair, que bobagem. Mas, cara, pelo menos uma vez na vida, tenha a experiência de viver um romance por um dia só. Leva uma menina para sair, seja o cara mais cavaleiro, mais legal possível. E aí, disso você extrai se algo que você gosta, se algo que você não gosta, se algo que te faz bem ou não. Leva uma moça para sair, paga um almoço, paga um cinema para ela, paga pipoca para ela, trata ela como uma princesa, mas só por um dia, sabe? Mesmo que você... seja, sei lá, da real e não acredite nesse tipo de coisa, mas só tem experiência pra você poder ter essa memória na sua mente de, sabe, pelo menos um dia eu fui cavalheiro e levei uma moça pra sair, e aí você, a partir disso você tira, foi uma merda, ou então, foi muito legal, ou então de repente acaba acontecendo de ser tão legal esse encontro que você consegue uma namorada, você consegue uma esposa, sei lá, alguma coisa assim. Então, ter essa experiência de ser um cavaleiro, ser um cara legal por um dia, que vai tratar a moça como se ela fosse uma... não uma maravilha, mas tratar bem uma moça e ter essas essa experiência sentimental com o sexo oposto. Mas isso é uma coisa que eu fico puto, porque isso é uma coisa que eu acho que tá se perdendo. Eu tô com essa impressão já faz tempo. Pô, gente, como que é gostoso, ouvinte. Você não precisa... Olha, eu vou... Agora vai ter nego aí que é MGTOW e tal, que vai falar, o Hernani é um mangina, vamos meter a real no Hernani. Ouvinte, calma. Ô, gente, como é gostoso só você levar pra sair. E não é nem questão, o Wilder ainda falou de gastar. É gastar, eu Hernani Carreira, gastaria. Mas se você não quiser gastar, pô, como é gostoso, Wilder. Você pega uma... Eu sei que você tá comprometido, mas quando você tá solteiro, sim, você pega e conhece uma menina, você leva ela pra dar um passeio. Mas assim, sem malícia, sem maldade, não é... Ah, não, é, tem que comer, tem que comer. Isso aí é coisa de lunático. E é coisa até de negro, até viciado em pornografia, que acha que é só fuder. Ô, gente, como é gostoso. Isso é uma coisa, viu, Wilton, que eu comecei a reaprender depois que você entra num período sabático de NoFap e você começa a se desintoxicar, sim, do mundo das mentiras, porque esse é um mundo mentiroso. Uhum. Wilton, como é gostoso, você encontra a menina, você pega na mão dela, vamos supor, você senta assim, você pega na mão dela, sabe, aquela coisa assim, puta, tô pegando na mão da mulher, cara, que gostoso, que legal, olha, sim, aqui. Sim. E a mulher é toda delicada, então você vai, você faz um carinho e vocês, uhum, dão risada. E é uma coisa assim, despretensiosa. Como é gostoso isso, Wilton. E tá, isso é uma coisa que o povo, sim, pensa assim, que é só fuder, fuder, fuder, e não é, cara. Não, não. O legal é aquele joguinho de sedução, né? Quando você não sabe se a menina tá afim, se ela não tá, e você tenta jogar um verde pra ver se você colhe maduro, e aí você vai no papinho, e quando você vê, você tá beijando a menina. É isso, cara, não é? Não precisa casar com a menina depois, nem nada disso. É só ter essa experiência, que é uma coisa masculina, né? Você sair com a pessoa do sexo oposto e flertar. Flertar, é o flerte. Muito bem. É, então leva uma mulher pra sair. E aqui diz, inclusive, que pode ser amiga, mas não é pra você levar pra ser... É friendzone, betão, não. É pra fazer uma coisa gostosa. Legal, né, Wilton? Senão também aí o ouvinte vai... Sim, sim. Senão o ouvinte vai falar assim, ah, então beleza, vou levar minha amiguinha pra gente ficar conversando. Não, não. É pra fazer uma coisa gostosa, bacana. Só pra ter experiência. Pra ter a experiência. Né? Sexto dia. Esse aqui é legal, hein, Wilton? Esse aqui você escolheu bem, hein? E eu tô pra fazer isso aqui faz tempo e eu não faço. E eu tô virando aqueles acumuladores lá do Discovery. Tem que parar com essa merda aqui urgentemente. Inclusive tem roupa pra doar. Tal. Minimalize. Tirar o dia pra jogar fora pertences que não vão fazer falta. Roupa, equipamento, livro, CD. Excluir aplicativos, programas que não acessa mais. Livrar-se de coisas inúteis. E até mesmo pessoas. Menos é mais. Wilton, faz seu comentário. Tempo livre. Fala sobre... minimalizar a sua vida. É, você pega, puxa bem por esse menos é mais, né? Tem muita coisa que a gente acumula na vida e fica só aquele peso arrastando a gente e a gente segue a vida com aquele peso e é sempre bom se livrar um pouco das coisas que estão pesando, né? Então sempre tem, sei lá, um tênis que você comprou e você usou por um tempão e já tá todo furado, tá todo lascado o tênis, mas você ainda tem lá ocupando espaço no seu armário ou algum lugar, canto da sua casa. De repente vale a pena você jogar fora esse tênis e manter com os tênis mais recentes que você tem, ou alguma roupa que tá acumulando no seu guarda-roupa, você vai escolher roupa pra sair, tem aqueles trocenta mil roupas que você nunca vai usar na vida, aí joga fora essas roupas. E no aspecto das pessoas, né, sempre tem aquela pessoa que é aquela pedrinha no seu sapato, sabe, que te incomoda, ela tá ali presente na sua vida e você segue o dia a dia com aquela pessoa, mas se você conseguisse se livrar daquela pessoa, talvez você conseguiria respirar um ar mais puro, sabe? Então você eliminar essas coisas, minimizar, ficar só com aquilo que realmente é útil pra você, isso ajuda bastante e tira um pouco do peso da vida, do peso de fazer as coisas e o peso do dia a dia. Inclusive, diz que aí no Japão Eu não sei se é verdade, diz que no lixo aí você encontra várias máquinas de lavar, as coisas, tudo que ainda funciona, porque o povo aí diz que joga mesmo as coisas fora, né? Joga mesmo. E você não pode pegar, porque se você pegar e descobrirem, eles dão como roubo, porque você não tem o consentimento da pessoa pra pegar. Então você vê lá a TV de 40 polegadas da Sony lindona, mas você não pode fazer nada e deixa o lixo. Mas você já viu coisa boa no lixo? Você lembra, assim? Já, computador, sabe? Computador da Apple, MacBook no lixão, TV, violão, uns negócios bonitos. Você nunca, sabe, pegou nada? Eles compram novo, nunca peguei nada. Fora isso, mangá também, eles jogam bastante mangá fora e você passa reto, você não pode fazer nada, mas tá aquele negócio lindo lá. No Brasil não ia durar 5 minutos, né? Mas é porque aí também tem a questão do espaço, que aí o espaço é muito, muito, muito limitado. Dentro da casa você só pode ter o estritamente útil, não é assim, Wilton? Sim, verdade, verdade, verdade. Tem que minimizar o... A sua casa aí é pequena? É relativamente pequena, porque a família é um pouquinho grande, mas são dois quartos, uma cozinha e a área do banheiro, a área da lavanderia. É um apartamento. Você, né? Tá com filho já? Tô com uma Eita, menina. Nós, hein? É complicado. Inclusive, eu tive um professor que morou no Japão e falou assim que, não sei se é verdade, diz que quando você tem um filho, a escola... Que a não sei se é a prefeitura, se é o governo, manda uma carta avisando pra você procurar uma escola pra criança. Se você não procurar, eles já matriculam sozinhos e já te mandam a carta avisando: ó, seu filho tá matriculado na escola tal, tal, tal e horário tal. Sim. É verdade isso aí? É verdade isso aí. E também, pra você conseguir matricular, o pai e a mãe tem que estar trabalhando. Se só um dos dois estiver trabalhando, você não consegue colocar sua filha numa escola pública. Aí você tem que colocar no particular e é um preço caro, um preço quase absurdo pra... Eita, colocar. Não. Bom, próximo dia. Escreva uma carta para seu pai. O vínculo com o pai é muito importante na vida de um homem. Por isso, escrever uma carta, e-mail, em agradecimento, rancor ou questionamento. Então, aqui ele não diz só para você agradar. Ele diz o seguinte: para você falar o que você sente no seu coração. Como é que você enxerga isso aí, Wilton? É que a referência que o homem tem é geralmente é o pai dele, né? Quando o cara perde essa referência, quando o cara não conviveu com o pai, por exemplo, ele fica meio perdido na vida, porque a referência do pai é a referência principal de homem que a gente tem, né? E esse dia de você mandar uma carta pro seu pai é você expressar todo o relacionamento que você teve ao longo da vida, né? Você agradecer alguma coisa, dizer alguma coisa que você tem um rancor de algo, sei lá, se ele tratou você mal durante a infância. Você, de fato, colocar isso pra fora e questionar o seu pai, conversar com o seu pai e você aproximar esse relacionamento com ele. Então é meio que... É interessante você colocar isso pra fora e expressar pro seu pai e ver qual é o feedback dele, né? O que ele tem a dizer acerca de alguma coisa que aconteceu entre vocês, ou ele simplesmente ficar feliz por você ser grato por tudo que você fez pra ele, né? Por tudo que ele fez pra você. Com questão do seu pai, sua relação com ele sempre foi boa? Como é que era? De início, meu pai era aquela figura que ele voltava do trabalho estressado e cansado e eu fazia as minhas traquinagens de moleque. Aí minha mãe contava pra ele e ele vinha me bater. Mas sentava o correte? Então, umas palmadas na bunda, né? Aquela coisa saudável que todo mundo deveria levar. E de início eu tinha um pouco de medo do meu pai, assim, por se dizer. Eu tinha um pouco de receio dele, que ele voltava pra casa, eu sabia que minha mãe ia contar os negócios pra ele e alguma coisa ia acontecer comigo. Depois, o que aconteceu, acho que eu tinha uns 16 anos, mais ou menos, eu me interessei por artes marciais, como eu falei, por causa do Bruce Lee, e eu quis entrar numa academia de Kung Fu pra treinar. Só que aí minha mãe ficou com medo de, sei lá, os moleques querer bater em mim, alguma coisa assim, aí minha mãe falou: ah, fala pro seu pai com você pra assistir aula e pra ver como é que é a academia, pra ver se você não tem problema de você fazer. Aí tá, eu fui com meu pai lá pra assistir aula de Kung Fu, e ele ficou lá sentado assistindo, e eu fiz o primeiro dia de aula. Só que, como meu pai já tinha treinado artes marciais antes, ele acabou gostando da aula. E aí ele resolveu fazer aula comigo. Então a gente treinou Kung Fu junto e ele entrou na academia junto comigo e a gente treinou Kung Fu durante uns 2 anos, mais ou menos. E o que aproximou a gente foi isso, porque no trajeto de ir pra academia e voltar da academia, uns 20 minutos de caminhada, era o tempo que eu tinha pra conversar com ele, trocar ideia com ele, então foi isso que aproximou eu e meu pai, sabe, esse trajeto da academia. E não só isso também, a gente treinava junto em casa e a gente comentava as coisas do treinamento em casa e fazia fofoca do pessoal da academia em casa, e foi isso que me aproximou do meu pai e quebrou um pouco essa figura que eu tinha de medo dele, de ser o cara que ia me dar tapa na bunda quando eu fizesse besteira. Eu tomar o seu pai devia ser um chapa de um negão bom de briga, hein? Devia ser. É foda porque ele parou de treinar porque eu nasci, então eu meio que fui o culpado por ele não ser hoje faixa preta de karatê, sabe? Eu sei como é que é isso. Sabe como é que Mas é? Mas seu pai demonstrou frustração quanto a isso? Porque os meus pais demonstraram muita frustração porque eu atrapalhei os sonhos deles. O seu demonstrava frustração ou não? Não demonstrava, porque mesmo depois de eu ter nascido, ele treinou ainda por um tempo. Eu acho que até os meus 4, 5 anos ele ainda treinava. Mas aí não deu pra conciliar treinamento, família e trabalho, ele largou, mas acho que nem tanto essa frustração. E meio que eu devolvi isso pra ele quando a gente treinou Kung Fu junto, né? Eu consegui trazer de volta pra ele esse aprendizado. Pra ele era bom. Pra ele era bom pra caramba. Até hoje, já faz o quê? Uns 10 anos que a gente não treina Kung Fu. Até hoje a gente conversa e fala coisa de artes marciais e isso que aproxima a gente bastante. Ele ainda treina? Né? Ele treina, ele dá uns socos na parede em casa, mas treinar sério, não. Depois que eu saí, ele também... Acho que ele também desanimou, né? Eu comecei a fazer faculdade e eu tive que sair, porque o horário do treino era o horário da faculdade. Você já viu, né, seu pai brigando sério eu ou nunca? Saí... Não, nunca vi. Ele é um cara bem tranquilo, sabe? Ele é um cara bem, bem centrado, assim. Então, acho muito difícil ele entrar numa briga de mão, assim. E depois que eu entrei na faculdade e saí da academia, ele saiu também. Acho que a alegria dele era justamente fazer aquele treinamento comigo, eu acho. Entendi. Mas só pra terminar. Mas se seu pai juntar num camarada, ele aguenta ou não? Ele faz um estrago bom. Acho que aguenta. Acho que faz um estrago bom. O cara treinou karatê, treinou Kung Fu, lê livro do Bruce Lee direto. É, então acho que pra derrubar o seu pai, deve ser deve ser difícil, rapaz. O próximo dia é o seguinte, Wilton. Por enquanto, você quer fazer algum comentário sobre os dias que passaram ou tá tudo certo por enquanto? Não, tá tudo certo por enquanto. Depois a gente faz um apanhado geral. O próximo dia fala o seguinte, Wilton. Aprenda a cozinhar. Muitos homens não sabem se virar sozinhos. Aprender a fazer um prato simples, exemplo, arroz com ovo, macarronada, peixe assado. Então, você... Aprender a cozinhar é uma coisa muito legal. Eu acho que você acertou também nessa aqui. Por causa do seguinte. Isso aí a gente já falou no programa, mas eu vou voltar a falar. Tá uma cultura aí ignorante, uma cultura idiota aí, que a mulher ficar na cozinha, que a mulher cozinhar, é coisa de uma sociedade aí que escraviza. Vocês são muito livres mesmo, hein? Vocês precisam de papai e mamãe pra dar comida pra vocês. E quando não tem papai e mamãe, vocês têm que comprar marmitex. Vocês são livres pra caralho, hein? Parabéns, hein? Isso que é liberdade, hein? Eita, nós. Fala aí, Wilton. Pior que é isso mesmo. Vai, fala que é livre, mas pede a pizzaria lá pra entregar a pizza de pepperoni, né? Quanto tá um marmitex aí no Japão, Wilton? Convertido em reais, por favor. Em reais, R$3 você consegue comprar um prato simples com um peixe, um arroz e uma salada. E geralmente é o que o pessoal come no trabalho, que o pessoal não tem tempo de cozinhar. E aí eles compram um marmitex no trabalho e eles comem na mesa do trabalho. Mas barataço, hein, bicho? Barato, barato. Aqui tá 12 pau uma marmita boa. Caramba. Legal. Quer fazer mais algum comentário sobre cozinhar, Wilton? Você é bom de cozinha? Como é que é? Não sou bom de cozinha, mas eu morei na China também, em 2012. Fiquei lá 6 meses. E comeu cachorro? Comi cachorro numa puta de uma sacanagem dos chineses, mas... Eles me levaram no restaurante e mandaram experimentar uma carne lá, eu comi, tudo legal. Aí chegou... Mas tava boa? Tava pra boa, ser justo, vamos ser justos. É meio seco só. Aí você tem que tomar com alguma coisa. Tomar uma água, tomar um refrigerante, senão não desce. Aí depois de comer, eles me levaram lá no fundo do restaurante e falaram, ó, sabe aquela carne que você comeu? É aquilo ali, ó. Aí tinha um cachorro pendurado assim, sem a perna e sem o braço. Aí você fala, puta que pariu. Mas deu ânsia, não sei? Deu, tranquilo, tá? Foi tranquilo. Eu já tinha comido barato um dia antes, então não tava... Caralho! Já tava no... Mas o que você tava falando? Nesse período que você morou na China, você aprendeu a cozinhar, foi isso? Aprendi a cozinhar porque lá eu tive que me virar sozinho, né? Eu fui morar num apartamento sozinho e aí não tem papai, não tem mamãe pra fazer arroz com feijão, né? Você tem que se virar. E chega uma hora que você cansa de comer macarrão instantâneo, sabe aquele Nissin Ramen? É. Chega uma hora que você cansa e fala, vou comprar uma carne aqui e vou assar pra ver. E o que me ajudou nessa fase? Me ajudou muito o YouTube. Você entrar no YouTube e jogar como que faz um bife frito, como que frita um ovo sem quebrar o ovo. Isso me ajudou bastante e são coisas que eu aplico até hoje. Então, sei lá, se minha esposa e minha filha vão viajar ou vão sair pra algum lugar, eu fico sozinho em casa, eu já pego, já consigo fritar um ovo, já consigo fritar um bife, fritar um peixe e eu não passo fome e não fico comendo besteira também, né? Que a alimentação é um negócio muito importante na vida de um homem também, né? Muito bem. Faça um... Então, nós já estamos em que dia aqui, Will? Que eu já me perdi aqui. Pera aí, vamos voltar aqui. O oitavo dia é o de aprender a cozinhar. Tá bom. Então, aprenda a cozinhar. Oitavo dia. O nono dia, olha que interessante. O nono dia você vai fazer o seguinte, ouvinte. Converse com três estranhos. Conversar com pelo menos três pessoas aleatórias na rua para exercitar o convívio social. Qualquer conversa serve. Falar do tempo, dia, notícias, situação do momento. Faz um comentário, Elton. Você já conversou com muita gente estranha da rua? Como é que foi? Já, e aqui no Japão é legal conversar porque tem muito idoso, né? E idoso adora contar história, adora comentar as coisas. Então, sei lá, você tá numa... O povo daí não é frio pra burro? Não é, pior que não é. O pessoal é gente boa pra caramba. Ainda mais que eles veem que eu sou estrangeiro e sou negão, eles acham diferente, acham estranho. Aí eles tentam conversar, tenta puxar algum assunto, sabe? Só pra quebrar o gelo. Então é bem tranquilo. Tem lugar que você vai que o pessoal é mais frio, mas nessa cidade que eu tô morando, o pessoal é bem, como se diz, a gíria, bem de boa. E dá pra conversar legal. E quando eu fiz essa lista, aí eu puxei pra conversar uns idosos aí, sabe? Eu conheci um senhor que ele viveu durante a Segunda Guerra Mundial e ele fazia limpeza de avião de guerra. Então, os aviões, antes de ir pro lançamento, antes de ir pro campo de batalha, ele era a pessoa que entrava no avião e fazia limpeza, lavava, limpava os negócios. E, cara, sabe, o senhor tava ali do meu lado, sentado num canto conversando, e se ele passasse perto de mim na rua, não daria nada pra ele, mas olha a história legal que o cara tinha pra me contar. E aí Puta história massa, aí você quebra esse... Porque a gente sai na rua e a gente tenta não olhar pros lados, não olhar na cara de ninguém, não falar com ninguém, né? A gente vai, faz o que a gente tem que fazer e volta pra casa, né? Mas são tantas histórias legais, porque cada pessoa tem a sua experiência de vida, tem o seu conhecimento. Se a gente pudesse puxar, sei lá, 2% do que cada pessoa tem de conhecimento, experiência de vida, a gente conseguiria enriquecer a nossa vida também, né? Então, por isso de conversar com três pessoas estranhas e adquirir coisas novas. Porque também, além disso, tem o fato de que você sai um pouco da sua bolha, né? Que a gente vive muito numa bolha, a gente só escuta e conversa com pessoas que são iguais e pensam igual a gente. Então, a gente pegar uma pessoa completamente diferente e ouvir uma história completamente diferente pode trazer muita, muita riqueza pra gente, pra nossa forma de pensar e de ver o mundo, eu acho. Puta que pariu, Wilton. Agora você falou bem pra caralho, cara. Que volta naquela parte que eu falei. Ô, gente, para com essa bobeira de esquerda e direita. Vocês estão perdendo muita coisa da vida, gente. Olha que foda que o Wilton falou. Você sai da bolha. Porque se você fica só na bolha, só direita, eu não tô falando pro ouvinte virar comunista. Não é isso, ouvinte. Mas você fica só nessa bolha. Bolsonaro, direita. O cara pega e vai ouvir um outro cara, assim, tipo assim, você pega. Tipo assim, olha só que foda. Agora eu vou provar, Wilton, pra não falar que é mentira. Sambistas, esses caras de samba, ou então cara de bar, de boteca, é tudo de esquerda. Nunca vi um cara de boteca que fosse de direita. O cara do boteco é o cara que vota no Lula, é o cara que é a favor de greve. Cara, pega pra ouvir as histórias desse cara. Cara, primeiro você casca o bico, segundo você aprende altas lições de vida. Porque o cara tava lá, tipo assim, Wilton, eu sei que é errado, não pode fazer. Mas, tipo assim, eu sou contra sindicato, eu acho sindicato uma merda. Mas, tipo assim, o cara tá na... Eu conheci um cara que era linha de frente de sindicato. O cara pegava o bandeirão, ia na frente da fábrica e ficava sacudindo aquele bandeirão e não deixava ninguém passar. Sim. Porra, cara, aí vai vir uns ancaps. É, mas isso aí estraga. Foda-se, cara. Foda-se. É só pra você ouvir uma história legal. Pra você ver... Tipo assim, quando o cara conta uma história foda, você vive aquela história por segundos. Sim. Cara, é delicioso fazer isso. Cara, olha... gente, a vida é uma só. Aprecie o que você tiver aqui. Larga a mão do resto. Nada importa. Tudo é perene, tudo é volátil. Nada que você vai fazer vai ficar. Então curte tudo, cara. Outra coisa, Wilton. Às vezes você conhece uma loucona de esquerda. Você sai numa noite com ela e dá risada pra caralho. E mete e tal. E, cara, tudo bem, cara. Agora você não vai virar Lula porque você comeu uma mulher de esquerda. Foda-se, cara. Tá tudo bem, cara. Tá tudo. Essa é a mensagem que eu queria dizer pros ouvintes. Está tudo bem, cara. Fica sossegado. Inclusive o Petri fala um negócio que eu acho interessante, Wilton. Ele fala. O Petri falou um negócio que eu achei engraçado. E é verdade. O Pedro falou assim, cara, vira comunista um ano, só de zoeira, só tipo assim, só de zoeira. Eu não defendo essa ideia, mas eu acho engraçado o seguinte, vira comunista só de zoeira, tipo assim, porque não vai mudar nada, cara. Isso aí inclusive eu vou trazer no futuro, Wilton, é a matrix da ideologia. O cara acha que a ideologia vence tudo, ele acha que a ideologia é a coisa mais importante que tem, e não é, o que importa é a prática. Você pode ter a ideologia maravilhosa, mas se sua ideologia não resolve nada, então ela não é a coisa mais importante que tem. Então o Pedro falou assim, só de zoeira, vira comunista um ano, só pra você zoar, assim. Que aí você vai no meio dos caras operário de zoeira e vai bater boca com o povo do MBL, essas coisas, só de zoeira, assim. Então isso eu acho legal, Wilton, eu enrolei muito aqui. Wilton, sobre falar com pessoas estranhas, você teve alguma experiência, além dessa do cara da Segunda Guerra, você teve mais alguma experiência que você se lembra que foi legal? Acho que esse foi o cara principal que eu conversei, e até uma dica, o pessoal fala, ah, como que eu vou puxar assunto com um cara estranho, com um cara que eu não conheço? É coisa simples, só chega e fala, tá calor, né, tá, vai chover, né, alguma coisa assim, e a partir daí a pessoa vai desenvolver, né, a pessoa vai perguntar de onde você é, o que você faz, e a conversa vai. Não precisa ficar 3 horas conversando com uma pessoa, se você conversar 5 minutos e já conseguir abstrair alguma coisa disso, já vale. Mas esse senhor que eu conversei da Segunda Guerra, acho que foi o mais interessante de todos. Os outros foram mais... Eu acho mais legal você dar bom dia, viu, Wilton? Bom dia? Também, pode ser também. Chega, você dá um bom dia, olha no olho da cara e dá um bom dia pra ela. A coisa já vira outra. Inclusive, eu sou defensor dessa ideia. Sim. Apesar que agora eu não tô fazendo, porque eu tô numa fase muito misântropa da minha vida. Não vou mentir, não. Esse negócio, essa situação que eu tô passando aqui tá me deixando doente. Tô ficando louquinho, viu? Tô ficando Gardenal 100%. Caramba. Mas, não, a coisa tá feia mesmo. Eu tô passando um momento aqui que, ó, tô pedindo muito pra Deus zelar por mim aqui, porque a coisa tá caminhando pra um rumo muito perigoso. Mas, eu falo pros ouvintes aí, deem bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, faz toda a diferença, viu? Uma coisa é o cara que entra quieto e não fala com ninguém. Outra coisa é o cara que chega e dá bom dia, boa tarde. Esse é o cara que ele vai abstrair. Ele é igual o Eduardo Marinho, ele vai absorver as coisas da vida. Verdade, verdade. É importante, importante dar um bom dia e de repente alguma coisa surge daí, né? De repente uma conversa interessante surge daí. E também fechando o negócio que você falou lá do Petri de ser comunista por um dia. Teve uma época que eu tava afim de zoar mesmo, tava afim de fazer umas loucuras. Aí eu fiz um perfil fake, eu fiz uma mulher negra, trans e gorda. E eu entrava nessas comunidades de feminismo com um perfil fake e eu só participava da discussão e dar pitaco e criticar e tocar na ferida das feministas. E foi uma experiência legal e divertida. Mas aí sempre me denunciavam e meu perfil era excluído e no final não dava em nada, mas só a diversão que valia mesmo. Se foda tudo, né, Milton? Tudo, cara. Essa é a... São duas coisas que eu quero dizer pros ouvintes. Primeiro, tá tudo bem, fica sossegado. Outra coisa, se o Bolsonaro ganhar, bom. Muito bom. Se o Bolsonaro ganhar, eu vou pra cervejada. Eu vou ficar feliz de verdade, porque eu não vou mentir. Eu sei que o povo vai me chamar de gado, mas eu acredito que o Bolsonaro é honesto. Eu acredito. Pode me chamar de gado, pode cuspir em mim. Mas eu vou ficar feliz se ele ganhar. Mas se ele não ganhar, gente, tá tudo bem. Porque mesmo que ele ganhar... eu não sei se vai mudar tudo tanto assim, não. Ele tá falando que vai liberar a arma, Wilton. Será que consegue? Lá a bancada, lá eles vão fechar, vão fazer um chororô, não vão deixar. Tá tudo bem, fique em paz. Para de preocupar com política. Estado é uma doença, para de preocupar com o Estado. Cuida da sua vida, cara. Você não vai mudar o mundo. Você pode mudar. Olha, se você suar muito, e o Wilton sabe que eu não tô mentindo. O Wilton tem experiência de vida, ele sabe que eu não tô mentindo. Você vai ter que suar pra caralho, suar muito, pra você conseguir mudar só a sua vida. Agora você quer mudar o mundo como, Wilton? Quer mudar o Brasil? Bilhões e bilhões de pessoas? Não tem como. Eu acho engraçado esse povo, eu acho engraçado a prepotência da nova geração. Os chamados millennials. Sim. O cara não consegue mudar nem a própria vida, cara. O cara, eu vou falar, e eu não tô dizendo que eu sou bom da boca não, Wilton, que eu sou gordo, por exemplo. Mas vamos supor, o cara tá gordo, o cara tá sem trabalho, o cara não estuda. O cara fica no computador e ele tá querendo mudar o mundo. Rapaz, vai mudar a sua vida primeiro. Olha, o Wilton sabe, você tem que suar pra caralho só pra você mudar a sua vida. O nego quer mudar o mundo, Wilton. Fala aí. Tem mesmo, o pessoal tá querendo fazer muito, só que, como é que se diz? Tem um ditado que diz, o pessoal tá querendo correr, mas não aprendeu a andar ainda. Então esse pessoal tá meio perdido no mundo, assim, eu acho. Não vai dar mais pra falar sobre mais nenhum outro dia, porque já estouramos o tempo. Então eu queria que a gente ficasse só nesse assunto aqui, porque esse assunto tá muito bom. Eu queria que você fizesse mais comentários. Outra coisa, Wilton, eu conversei com um rapaz aí, inclusive ele vai vir aqui no programa em breve. É o Vitão Cabeça de Ervilha. Ele tem um programa aí. Ele vai. Inclusive ele é ouvinte seu. O Vitão Cabeça de Ervilha, ele falou um negócio que eu achei muito interessante. E foi o seguinte: o cara, só de ser político, ele falou, só de ser político, pra mim. Já é um megalomaníaco, já é um psicopata, já é uma coisa. Porque o cara, como que você consegue enfiar na cabeça, Wilton? Mas não, que você quer mudar o Brasil, cara? É isso que eu queria entender, Wilton. Você tem que ser muito prepotente do você bater no peito. Não, uma coisa pode virar e falar assim, não, tudo bem, eu entendo. Você pode virar e falar assim, eu quero fazer o melhor pelo Brasil. eu quero ajudar as crianças. Agora, como que você bate no peito e fala assim, eu vou mudar o Brasil? Cara, você tem que estar num nível de psicopatia, megalomania. Você tem que estar... Cara, como que você quer mudar? Outra coisa que é mudar os outros. O povo quer mudar os outros, já viu? Como que você quer mudar os outros? Você não conhece a história do cara. Sim, você não passou fome dele. Com o cara. Então, ué. Como é que você quer mudar o outro? Você tem que mudar o ser, não é assim? Sim, tem que olhar pra si mesmo primeiro, antes de querer olhar pro outro, né? Essa geração tá muito... Vamos unir todo mundo e mudar o mundo inteiro, mas as pessoas estão esquecendo delas mesmas, de cuidar delas próprias, né? Fazer as coisas por elas próprias e aprender e ter experiências por elas próprias, né? Acho que culpa das redes sociais também, né? Que ampliou e juntou um bando de louco. E agora tá todo mundo querendo fazer a revolução mundial, mas não tem como. Inclusive, outra questão de, por exemplo, assim... todo mundo quer salvar o mundo, mas ninguém quer pegar na arma, ninguém quer pegar no fuzil, ninguém quer ir pra linha de frente. Você entendeu? É um negócio assim. Inclusive, eu quero ver se eu gravo sobre isso no futuro. São os cidadãos de bem. É o seguinte: é o cara que quer salvar. Vamos supor assim. É que nem foi a história do cachorro lá que eu quase apoiei na rua aqui. Eles querem pegar o cachorro que tem tudo, que tá protegido. Eles querem salvar esse cachorro. Agora, eles não querem pegar um cachorro da rua machucado, enfiar dentro de casa, dar banho, igual eu já fiz, cuidar. Não, isso eles não querem. Então, é assim, é uma geração assim, eles não querem, inclusive, pra ter paz, tem que ter guerra. Eu tô vivenciando isso agora. Você só tem paz na vida se você tiver guerra, não é assim, Wilton? É verdade. Você tem que lutar pelo menos uma vez pra você... Meio que o espírito do samurai, né? Você vai pra batalha e você vence e você consegue ter um pouco de paz. Mas até isso é muita batalha que você tem que vencer, né? Porque, inclusive, pensando pelo lado filosófico, é meio que você viveu, é. Se você quiser, se falasse assim, eu quero paz, você ficar quieto aqui em São Paulo, trampando aí e tal, ia ficar, em teoria, em paz. Você teve que ir pra guerra, se fuder pra caralho, tomando muito no cu, pra hoje você tá aí onde você tá. E se você ficar só querendo paz, você nunca ia tá aí onde você tá agora, é. Exato, até quando eu vim pra cá, eu comecei trabalhando numa fábrica de hambúrguer, né? Comecei embalando caixa de hambúrguer. E trabalho praticamente escravo. Quem já fez trabalho de DKSEG sabe o que eu tô falando. É você não ter 5 minutos pra você ir no banheiro fazer um xixi, sabe? Porque não dá tempo, o tempo do descanso é curto. E enquanto eu tava fazendo esse trabalho, eu tava batalhando, procurando trabalho na minha área, mandando currículo, falando com todo mundo que dava pra falar. Aí eu consegui o trabalho e agora eu tô fazendo o que eu gosto e tô bem mais tranquilo. Eu posso ir no banheiro 20 minutos se eu quiser, posso dar uma bela, uma cagada em 20 minutos. sabe? Mas eu poderia muito bem ter me acomodado e ainda tá embalando caixa de hambúrguer até hoje. Tô morando no Japão, já tá tudo bem, já realizei meu sonho, né? Mas o fato de eu ter almejado ir um pouco mais longe, acho que conseguiu ajudar pra eu chegar onde eu cheguei, né? E ainda não tô satisfeito. mas ó, cuidado com o negócio da gratidão, hein, Wilton? Cuidado, hein? Sou grato. Todo mundo que me ajudou a chegar aqui, cara, não tem como retribuir, sabe? Principalmente a minha família também, porque eu sou filho único também, né? E ainda assim a minha família me apoiou a correr atrás desse sonho de vir pra cá. Eu tô longe de todo mundo lá, tá os meus pais, tá minha avó lá, e ainda assim eles estão me apoiando, estão me dando suporte pra eu estar aqui seguindo esse sonho e tá fazendo as coisas que eu quero fazer. É isso aí. Wilton, passou o nosso tempo aqui, eu queria que você faz o merchan do seu programa aí e fala um recado aí pros ouvintes pra... Se os ouvintes gostaram, vamos fazer a parte 2 aí. Se os ouvintes não gostaram, paciência. Beleza. Eu tenho um podcast meio doido chamado Todo Dia Podcast, que eu ligo o microfone e falo uns negócios que tá na minha cabeça, porque são 4 anos de Japão, ninguém pra conversar em português, eu não vou falar de feminismo pra minha esposa, né, que minha esposa vai me encher o saco. Então eu ligo o microfone e falo os negócios que eu penso de feminismo, coisa do meu dia a dia aqui no Japão. Esses dias eu entrevistei um cara que é fascista e publiquei lá, porque eu sempre tive curiosidade de saber como que funciona a cabeça de um cara, né, porque todo mundo xinga todo mundo de fascista, mas ninguém sabe o que é um fascista de verdade, então eu chamei o fascista lá pra conversar, descobri o que é o fascismo e agora eu tenho meio que uma pequena opinião formada acerca do assunto. Então esse é o podcast que eu tô fazendo, Todo Dia Podcast. Você encontra esse podcast no YouTube e encontra nos aplicativos de podcast de Android, iPhone. Você entra lá no iTunes, você vai encontrar. Você já tá nos aplicativos? Tô. Eu joguei pelo SoundCloud e ele faz o upload automático, né? Você joga nele, ele já joga pra todos os outros. Mas você não brinca comigo, eu tenho que cadastrar agora aqui. Então você já tá boy, então. Tô boy. Puta, nós, hein? E manda um recado agora pros ouvintes aí, Wilton. Essa lista aqui que a gente tá conversando até agora, eu puxei de um site chamado The Art of Main Lines, que é um site de aprimoramento masculino, né? Pra você se aprimorar como homem mesmo, se aprimorar como pessoa. E eu reduzi pros 15 dias. E é uma lista interessante pra você tentar fazer se você estiver meio, sabe, triste com a vida, estiver meio desanimado com as coisas. Tenta fazer esses negócios diferente e ver o que dá. Se não der em nada, pelo menos valeu a experiência de você ter tentado. Você não tem praticamente nada a perder se você fizer essa lista ou não. Você só tem a ganhar, que é a experiência de fato. Então faz o teste aí da lista e vê o que acontece. E se você jogar no YouTube também, em inglês, lista dos 30 dias pra ser um homem. Não, vai... para de fazer propaganda lá. Não, os caras têm que ouvir aqui, caralho. Olha você aí. Olha você aí, errado, cara. Eu quero que se foda os outros. Não. É que tem o depoimento do pessoal que já fez a lista, aí o pessoal marca por dia e eles fazem o upload. Tipo, dia 1. Aí ele conta como que foi a experiência dele do dia 1. Tem várias pessoas que postaram aí. É interessante ver o que aconteceu com esses caras. Tipo, aqueles vídeos de cara que tá fazendo no Wang, sabe? Sei. Que eles postam lá, 33º dia. E o cara comenta como que foi a experiência dele. Tem vídeo assim, acerca dessa lista também. É interessante ver o que os caras estão falando. É interessante os ouvintes do Sociedade Primitiva também fazerem upload de vídeo e, ou sei lá, escrever um blog e comentar como que tá sendo a experiência deles com essa lista. Mas vocês têm que escutar aqui, hein? Não vai escutar nos outros, não, seus filha da puta. Escuta aqui que dá trabalho pra gente gravar e editar isso aqui, tá bom? É isso aí, Wilton. Valeu e falou. Valeu. Falou. Não, despede direito, Asa. Falou, até mais, pessoal. Um abraço. Beijo caliente pra todos.